saber o que, que vocês... É água. Não. Desculpem. Falha técnica. Olha, isso é a foto de uma água. A água, quando você toma uma foto, você vê assim. Como se ela fosse de quê? Gelo. Um gelo. Congelou. A foto congelou a água. Ó. Princesa do computador agora. Não, a casamento. Você... É? Vocês, meninas, o que, que vocês acharam? Eu adorei. O que, que vocês viram de, no vídeo, assim? O que, que você viu que chamou a atenção? Ou nada, não sei. Ah, qual é que tá? Ela parecia, como você parou ali, parecia que virou gelo. Ela congelou tudo. É. Quando a gente vê a água líquida, a gente não imagina assim, né? A forma, né? Mas ela tem muitas formas o tempo inteiro. A água é muito maleável, dá pra fazer muitas coisas com a água, né? Mas no final você viu girando? Aham. E ali, aquilo ali, o que, que você entendeu? Você vai ser a noiva. Ai, não é assim, velho. Tá tudo bem, não precisa se preocupar de dar a resposta certa, não. Eu só quero saber o que você entendeu. Não tem uma resposta certa. Só tem o que você entendeu. Você já viu falar de moinho de água? Moinho de água? Eu já vi moinho. Já? E o moinho de água é esse que você viu no restaurante. Sabe pra que que ele serve? A água vai caindo. Aí ela vai caindo naquela roda que vai girando, girando, girando. E a velocidade daquela roda faz se mover um pilão de milho. Aí ele vai amassando milho, amassando milho, amassando milho, amassando milho. É energia. Então, olha aqui o que eu tava falando pra vocês de energia. Tem energia elétrica, né? Que vem pelo fio, né? Mas ela é gerada pela força da água também, muitas vezes. Ela é gerada lá nas usinas hidrelétricas, vai para uma central. É tão louco, né? A gente nem consegue às vezes imaginar. Mas ela vai para uma central e distribui para as casas. Olha lá, ela vai girando. Olha outra! Por exemplo, as duas correndo ali. É energia. Se a gente pudesse, de alguma maneira, pegar... Ai... A energia delas e passar para outro lugar. Olha a outra energiazinha. Deixa eu ver. Todo mundo fazendo um moinho. Como que o moinho faz? Moinho! Moinho é circulando. É circulando assim, ó. Faz um círculo, Nayala. E todo mundo atrás da Nayala. Isso! Olha o moinho, que lindo! O moinho vai girando, vai girando. Tirando a energia, o moinho vem. Eu tô na frente. Não, é eu. Eu tô na frente. E aí o moinho girou e gerou a energia. Não. Nayala, Isis. Por isso que a gente não pode mexer. Só as pessoas aí, ó. Vamos fazer uma música do moinho? Dá uma mãozinha pra gente fazer a música do moinho. Dá a mão, Itzi, pra Annalise. Dá a mão pro Jean, Itzi. Dá a mão pro Jean, filha. Isso. Agora, o moinho vai girar.